vezes eu não soube em que acreditar ou com que sonhar. Há quantas fugas eu teimei em me apegar pra me esquivar. É tão difícil. Não tenho medo.